mais bela perola do mar, para te coroar. Vim de lá, pela floresta de algas pude andar. Claras, mágico mundo de joias raras. Meu passeio mais bonito. Tantos cardumes, que maravilha, dançando juntos como quadrilha. Onde as cores não têm fim, todos os seres em harmonia, tudo transborda alegria. Hoje é dia de festa. Vai se coroar. Vai se coroar. Vim de lá, trouxe a mais bela pérola do mar, para te coroar. Vim de lá, pela floresta de algas pude andar. Nem sei como eu vou contar. Lá no reino das águas claras, mágico mundo de joias raras, meu passeio mais bonito. Tantos cardumes, que maravilha, dançando juntos como quadrilha, onde as cores não têm fim, todos os seres em harmonia, tudo transborda alegria. Hoje é dia de festa. Dentro do palácio encantado, o príncipe escamado vai se coroar. Todos os seres em harmonia, tudo transborda alegria. Hoje é dia de festa.